Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A inteligência artificial é o tema do momento. Todo mundo ouviu falar por causa do chat GTP, que ganhou popularidade e rapidamente começaram a ser lançadas e desenvolvidas outras inteligências artificiais com várias funções. Mas os sistemas inteligentes têm um grande potencial para a promoção da saúde em várias situações. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre o potencial da inteligência artificial aplicada na área da saúde. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Inteligência Artificial e Saúde, vamos conversar com o professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, cofundador da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro 4.0 e do Laboratório de Computação Biomédica da UFPE, Fabiano Tonaco Borges. Olá, Fabiano, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema. Obrigado, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, aqui estar com a gente aqui hoje. Então, Fabiano, para a gente começar assim, a nossa conversa, apesar do termo inteligência artificial ser o tema do momento, ter ganhado tanta popularidade, as pessoas ainda não têm completa noção do que é uma inteligência artificial. Você poderia começar explicando para a gente o que é? Sim, inteligência artificial, primeiro que não é novo, né? Isso já data de 1950. E a gente tem alguns avanços mais significativos recentemente que têm nos chamado bastante atenção, com aprendizado, chama Deep Learning em inglês, com aprendizagem profunda. E, basicamente, para os nossos ouvintes entenderem, é quando um sistema computacional ele aprende coisas sozinho, sem ter sido ensinado para aquela específica função. Ele passa a gerar novas tarefas a partir, lógico, de um treinamento prévio, né? Mas ele não foi especificamente treinado para fazer. Ele foi treinado, mas ele começa a fazer novas funções sem ter sido treinado, descobrir coisas um pouquinho mais. Nós recebemos agora também aqui na chamada o chefe do Departamento de Engenharia Biomédica da UFPE e coordenador do Eixo de Computação Biomédica e Bioengenharia do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro 4.0, Wellington Pinheiro. Olá, professor Wellington, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema. Olá, muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Então, o professor Fabiano estava explicando aqui para a gente o que é uma inteligência artificial, estava falando também sobre aprendizado de máquina. Você poderia pontuar para a gente em quais casos a inteligência artificial pode ser utilizada na saúde, Wellington? Sim, a inteligência artificial ela pode ser utilizada em vários casos e ela tem sido utilizada, na verdade, né? Então, o que acontece é que ganhou mais preeminência com as soluções que foram feitas para o combate à Covid-19, mas a história da inteligência artificial na saúde tem pelo menos 30 anos, né? Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, no apoio ao diagnóstico, em que, vamos imaginar aqui um médico, e ele está pegando vários exames diferentes, e ele precisa tomar a decisão. Existe um amplo conjunto de variáveis que ele não tem como dominar todos eles. A inteligência artificial, ela pode analisar todas essas variáveis automaticamente e apoiar a tomada de decisão. Também é possível utilizar a inteligência artificial na definição da melhor terapia de acordo com cada pessoa. Então, podem ser analisadas diversas variáveis, diversos contextos, coisas que são específicas de cada pessoa e, a partir disso, se definir qual a melhor abordagem terapêutica. E, além disso, também se pode utilizar a inteligência artificial para poder projetar remédios, projetar medicamentos. Então, é possível, a partir da expressão de um vírus, projetar as moléculas que vão compor os princípios ativos desses medicamentos. Professor Fabiano, e no caso dessa inteligência artificial já está sendo utilizada há mais de 30 anos na saúde, quais são esses conjuntos de variáveis que ela já é utilizada, que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente está tendo um certo acesso a ela? Sim, William, há muito tempo já. Eu queria resgatar um pouco sobre a questão do impacto disso na saúde das pessoas, assim, da utilização dessas tecnologias, que elas podem seguir um caminho da equidade ou da iniquidade, né? Eu tenho a impressão que o capital, o grande capital hoje, ele vai, enfim, vai expandir essas tecnologias para dentro do setor da saúde e, a princípio, elas vai gerar muita iniquidade. Vou dizer por quê. O nosso povo é muito carente de várias coisas, né? E a tentação de se levar uma tecnologia super, entre aspas, barata, que substitua, em alguma medida, o trabalho humano na ponta, a tentação vai ser grande. Isso já está acontecendo. Eu tenho uma aluna de mestrado, a Kátia, que, na Universidade Federal Fluminense, que estudou o que ela chama de Netflix da saúde. A gente está chamando de Medflix, né? Que foi uma expansão a partir das clínicas populares que cresce dentro dos vazios do Sistema Único de Saúde, vazios assistenciais, né? Então, a gente tem um SUS constitucional, que é uma carta de amor ao povo brasileiro, e um SUS que se constitui na vida do povo com muita dificuldade. E foi criando modelos de negócio, né? Também o nome é um problema, a gente fala clínica popular em si, popular não é ruim, mas a ideia é de se entregar alguma coisa barata para pobres. E houve uma convergência desse... que a gente está... O Elton fala muito bem, essa história bem antiga, né? Mas ela se acelerou muito na última década e há uma tentação muito grande de fazer uma substituição do trabalho em saúde por chatbots. Então, o que a gente vê, por exemplo, uma tentação grave que aconteceu na pandemia foi de você ligar esses sistemas de fazer a ligação e falar um pouco dos seus sistemas, a árvore de decisão vai te jogando para uma situação ou outra, né? Que eu quero dizer? Para o povo brasileiro, hoje, a gente precisa de atendimento humano inicialmente. Agora, o que a inteligência artificial já vem fazendo? Por exemplo, o laboratório do Hélio faz um trabalho fantástico com predição de epidemias, com muita acurácia, no trabalho clínico, predição de desfechos como a sepsemia, né? Também como auxiliar terapêutico em algumas situações, como no caso do autismo. Aí o Elton tem uma gama de trabalhos que ele faz que chama muita atenção do movimento sanitário, por uma razão, porque são tecnologias que assistem as equipes de saúde. Assistem o sistema de saúde para tomar decisões melhores para o povo. Então, isso é uma coisa, isso vai em direção à equidade. A outra coisa que o grande capital tem feito, e eu acho que é mais ou menos natural, isso não é, assim, eu não me espanto, é também de popularizar, por exemplo, um caso sério agora com os idosos, com planos de saúde, que a interface primeira é com... com uma ferramenta, uma tecnologia que você tem que descobrir como marca, enfim. E isso é a velha repressão de demanda, certo? E aí vai gerar iniquidade. Professor Wellington, gostaria de complementar sobre esse assunto de equidade e inequidade? Sim, sim. Will, esses são pontos que nós temos discutido muito corriqueiramente, porque são pontos importantes, né? Nós estamos vivendo no momento a quarta revolução industrial, onde nós temos tecnologias como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, impactando a forma como os negócios são construídos, impactando a forma como a sociedade constrói riqueza, né? E também abrindo oportunidades para países como o Brasil, que estão buscando um espaço. No entanto, nós sabemos que a forma como as pessoas, como as sociedades produzem riqueza, seja os modos de produção, né, eles determinam como a sociedade se organiza. E aí, as tecnologias, elas não são inocentes. As tecnologias, elas são colocadas a serviço dessas ordens sociais, né? Então, quando o Fabiano coloca muito bem, né, essas questões dos riscos, não estamos alheios a esses riscos, né? Trabalhamos juntos e temos prestado atenção nesses riscos e aos aspectos bioéticos que envolvem o uso da IA, né, da inteligência artificial. Mas, assim, hoje nós vivemos, por exemplo, uma onda muito grande de precarização do trabalho. E a inteligência artificial tem sido utilizada para precarizar o trabalho e há pressões da sociedade, né, na verdade, das classes sociais que governam, né, dentro e fora do Brasil, para que haja também precarização do modelo de saúde. Nós, na academia e em na sociedade civil organizada, estamos preocupados em construir soluções de inteligência artificial que elas possam democratizar o acesso à saúde, que possam colocar a expertise humana, que muitas vezes não alcançaria certas regiões, a serviço das pessoas, né? E não somente as pessoas mais pobres, mas todas as pessoas. O Sistema Único de Saúde, ele tem essa pretensão justa de ser um sistema para todas as pessoas. E somente quando nós tenhamos políticas para todas as pessoas, nós teremos políticas justas, né? Um amigo meu, que já falecido, me ensinou muita coisa do movimento social, e ele dizia assim: políticas para pobres são políticas pobres. Né? E não podemos pensar assim. Temos que imaginar, né, o melhor para toda a nossa população. Então, quando a gente fala de equidade e inequidade, a gente está falando de uma coisa maior que transcende a própria saúde. Né? É algo que está relacionado à forma como as sociedades se organizam, à forma como os países se organizam, alguns países centrais tentando controlar os países periféricos, e o Brasil tem essa responsabilidade e o desafio de se desenvolver como um país soberano, como um país que possa construir suas próprias regras em função das necessidades do seu povo. E no caso da saúde, nós falamos muito, né, Fabiana, em soberania sanitária, né, que é a capacidade do Brasil de responder rapidamente às necessidades de saúde do seu povo. E aí isso envolve a soberania alimentar, nutricional, né? O nosso povo precisa, precisa comer bem, precisa comer com qualidade, nosso povo precisa ter respostas, medicamentos, terapias não medicamentosas, diagnóstico rápido, eficiente e preciso, né, para as principais doenças que acometem nosso povo. Então, toda a política que se queira de saúde, que se queira ser, ter equidade, precisa pensar essas questões. E a inteligência artificial, na minha opinião, e é nosso objetivo, precisa ser pensada nesse sentido. Então, quando o nosso grupo de pesquisa constrói uma solução para apoiar um determinado tipo de diagnóstico, com o objetivo de democratizar o acesso ao diagnóstico preciso, a contribuir, né, para a promoção da qualidade de vida do nosso povo. Professor Wellington, pensando nesse contexto todo que você agora acabou de pontuar sobre essa atenção que a gente precisa ter com a saúde e com o desenvolvimento da inteligência artificial, o que tem sido desenvolvido no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro 4.0, pensando nessas perspectivas de saúde? Certo. Nós temos desenvolvido, que na verdade o nosso INCT TechSys, ele materializa um conjunto de expertises de pesquisadores individuais e de grupos de pesquisa que têm muita experiência já em desenvolver soluções. E aí as nossas soluções dentro do grupo de pesquisa de computação biomédica, elas envolvem sistemas de predição, né, de locais e de casos, né, para doenças infecciosas como a COVID-19, mas também para as arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e a zika, né? Então, nós conseguimos fazer predições a partir de informações climáticas, a partir de informações e dados do SUS. Conseguimos prever para a cidade do Recife quais são os bairros quando, né, eles terão casos de dengue, chikungunya ou zika, quantos casos, quais são os locais onde há maior população de mosquito e quais são os que terão maior população ou menor população. Isso nós conseguimos fazer com a inteligência artificial. Nós temos conseguido também fazer predições doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e demências em pessoas idosas. Aí, para isso, nós utilizamos imagens, utilizamos sinais da atividade elétrica do cérebro. Então, conseguimos fazer isso. Temos conseguido também reconhecer a expressão de emoções em pessoas idosas, a partir também da atividade elétrica do cérebro, né? Temos desenvolvido também soluções para diagnóstico de transtornos mentais a partir da voz. Então, nós conseguimos saber se a pessoa está com uma crise de ansiedade generalizada, se ela está passando por um período de depressão, se ela está mergulhada na depressão crônica, se ela está tendo algum transtorno psiquiátrico mais grave, né? Então, nós conseguimos fazer isso também. Também temos outro foco, né? Além desse foco de neurociência aplicada, temos o foco na saúde da mulher. Então, mais especificamente no câncer de mama. E aí nós conseguimos fazer predições, né, de lesões de mama. Então, conseguimos prever cistos, conseguimos diagnosticar a presença ou não do câncer de mama, se uma lesão ela é benigna, né, no caso de não ser câncer. Fazemos isso com imagens mamográficas, que são as normais de exames de mama, mas também temos investido em imagens termográficas, que são imagens da distribuição de calor na mama, obtidas por infravermelho. Então, além disso, né, nós temos também investido um tempo no projeto de medicamentos. Essa é uma pesquisa que ela é mais recente, mas a nossa ideia é contribuir de alguma forma para que o nosso país ele possa rapidamente, dado um vírus estranho, ele possa encontrar candidatos, moléculas que são candidatas a integrarem princípios ativos de antivirais e também candidatos à vacina. Isso vai fazer com que uma etapa que é bastante custosa, que a gente chama na inteligência artificial de descoberta de drogas, né? Em inglês é drug discovery. Então, isso vai fazer com que se reduza muito os gastos, né, nessa etapa da descoberta das drogas. E aí, a partir de um conjunto de drogas candidatas, as equipes, né, que trabalham com projeto de fármacos, elas possam proceder a ensaios, né, com inclusive com seres humanos, né, a partir dessas drogas candidatas. Então, a gente acredita que isso, esse processo, ele encurta o desenvolvimento de um fármaco em pelo menos um ano. Portanto, é um processo que é muito importante, a gente viveu isso na pandemia, né? É muito importante para ter resposta rápida aos problemas sanitários que acometem nosso povo. Professor Fabiano, você gostaria de falar sobre algum desses desenvolvimentos de pesquisa que você atua no complexo industrial? Eu gostaria de posso falar, mas eu gostaria de ressaltar a importância da questão do desenvolvimento de novas drogas, né? E a partir da nossa biodiversidade. Isso o INCT tem feito, um trabalho muito importante para o país, que é de prospecção de novos princípios ativos, de novas moléculas da natureza nos nossos ecossistemas. Um outro trabalho que eu gostaria de... que é, isso é feito dentro do, com um conjunto de pesquisadores na área da farmácia, né? Um outro trabalho importantíssimo é de uma doença negligenciada, que alguns medicamentos do conjunto de drogas para hanseníase são feitos aqui, em parceria do INCT com o Laboratório Público do Estado de Pernambuco. Aqui porque eu estou em João Pessoa, estou pertinho do que eu estou falando aqui, né? Aqui no Nordeste. Isso aí, por exemplo, a questão da hanseníase. Até hoje, 2023, há pacientes ainda que pedem, são amputados, quer dizer. E a gente recebe de doação esse conjunto de, chama PQT, se não me engano, de drogas, são três medicamentos, e recebe do estrangeiro, né? Outro problema, que aí vem ao encontro do que o INCT vem fazendo, que é na prospecção, é a questão dos IFAs, né? Dos insumos farmacêuticos ativos, que foi um problemaço para nós de segurança nacional na pandemia. Então, essa questão, e a inteligência artificial, ela acelera bastante, principalmente nas terapias de câncer, na terapia-alvo, né? Que você não conseguiria fazer humanamente a pesquisa que uma inteligência artificial faz, certo? Aí ela nos dá potência, né? Enorme, que a gente não conseguiria fazer se não fosse com o auxílio da inteligência artificial. Em relação ao meu trabalho com o professor Wellington, primeiro é de auxiliá-lo, né? No seu trabalho genial para a saúde pública do Brasil. Então, isso é um reconhecimento, eu faço parte do movimento sanitário brasileiro, de uma geração mais recente, e eu quero com bastante satisfação dizer o quanto o Laboratório de Computação Biomédica e o curso de Engenharia Biomédica da UFPE têm sido importantes para o SUS brasileiro. Eu venho auxiliando ele no trabalho do Centro de Angatu, que é o Centro de Desenvolvimento de Softwares e Dispositivos 4.0, que tem sido organizado para atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, com base na atenção primária, né? Então, quando a gente fala de esses sistemas que o Hélio está dizendo, são softwares que vão assistir equipes de saúde, assistir as micro-regiões de saúde, né? Por exemplo, na questão da prevenção de epidemias, das arboviroses, da própria Covid. E vamos imaginar um posto de saúde que você tem aí 50% dos seus pacientes com condições crônicas como a diabetes e hipertensão, né? E hoje a gente tem dispositivos que você pode monitorar eles em tempo real. Aí você também... Mas isso é uma tarefa tecnológica simples e trivial. Ela tem também que você registrar, analisar esses dados, eles têm que fazer sentido, né? E tem que ser dados que vão informar alguma coisa à equipe de saúde para sinalizar uma ação que ela deva proceder, tá? Quando todo o trabalho com a neurociência também é muito importante, porque... E aí é uma discussão ética que a gente tem que fazer abertamente, que é o monitoramento, por exemplo, na longevidade, né? Há muitos casos, por exemplo, de acidentes... Enfim, é um grande problema os acidentes domésticos com pessoas idosas, porque as fraturas são complexas depois de você tratar, né? Então, há sistemas, dispositivos de internet das coisas médicas que podem monitorar movimentos. E a gente tem que discutir isso à luz do dia. O que a gente quer fazer? Se isso é bom, se isso não é bom, em que medida... Ele tem que ser disciplinado, né? Reconhecimento de emoções também. Ele tem um lado muito positivo de diagnosticar situações que possam, por exemplo, prever o suicídio, né? Ao mesmo tempo, essa informação ela vai te trazer um problema ético. O que eu vou fazer com isso? Né? Como é que nós, em comunidade, vai cuidar, né, de uma situação dessa? E aqui em 2015, eu fui a São Félix do Araguaia trabalhar com os cubanos lá, os médicos, os mais médicos. E eu pedi um conselho para Dom Pedro Casaldáliga, o bispo Dom Pedro Casaldáliga, que fez a passagem recentemente, que ele me aconselhava, né, nessa questão da saúde. Ele falou assim, três coisas. A primeira, comunidade. A segunda, comunidade. A terceira, comunidade. Quer dizer, isso tem que ser comunitário. A nossa vida, o carinho que a gente espera da equipe de saúde é importante, mas o carinho maior, o carinho constante é da comunidade. Então, eu não tenho medo das tecnologias, desde que a gente possa analisá-las à luz do dia, conversar em comunidade sobre elas, né? E as suas intervenções, elas levarem em conta o contexto socioeconômico territorial de cada comunidade, tá? Uma comunidade aqui na Paraíba já difere da de Pernambuco, já difere do Mato Grosso, de Goiás, né? São processos produtivos diferentes, eventualmente, outros não, outros são semelhantes. Mas a gente tem aí uma grande possibilidade, William, de inovar muito nesse campo da produção autônoma e soberana de sistemas e dispositivos em saúde 4.0. Nós não podemos perder mais essa oportunidade histórica, tá? Porque você tem um sistema público que precisa e que pode encomendar, e você tem cabeças capazes, formadas. A maior inteligência está situada nas universidades, mais do que o sistema privado. Eu não sou contra o sistema privado, pelo contrário, eu sei que ele seja bem, ele é super bem-vindo, né? Mas o acúmulo hoje no país está nas universidades, e elas estão se organizando, como o Wellington vem fazendo, dentro do INCT, para assistir ao Sistema Único de Saúde nas suas demandas. Hoje, Saúde é o Tema fala sobre inteligência artificial e saúde. Recebemos o chefe do Departamento de Engenharia Biomédica da UFPE e coordenador do Eixo de Computação Biomédica e Bioengenharia do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro, Wellington Pinheiro, e também o professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, cofundador da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro, 4.0, Fabiano Tonaco Borges. Então, professor Wellington, o professor Fabiano estava comentando sobre a necessidade de se atentar a cada comunidade, porque cada comunidade é diferente. Nesse contexto da inteligência artificial, a máquina ela aprende aquilo que ela foi ensinada a desenvolver. Por exemplo, se ela foi uma inteligência artificial utilizada para o Alzheimer, como você estava falando, ela foi treinada para diagnosticar o Alzheimer e fazer vários tipos de encaminhamento. Mas nesse caso de que cada comunidade é uma comunidade, como é que a gente pode pensar nesse desenvolvimento de inteligências artificiais e novas tecnologias em massa, também pensando no aprendizado que ela vai ter, tendo que lidar com situações que não foram previstas antes? Essa pergunta é muito boa, né? Porque quando nós pensamos em inteligência artificial, né, precisamos pensar que é preciso que haja um processo de treinamento, onde serão inseridas, né, informações sobre o que é a verdade, né? Mas é preciso também, para que a máquina possa aprender, mas é preciso também ter em conta que o treinamento ele tem que ser algo dinâmico. Então, quando nós projetamos modelos de inteligência artificial, nós precisamos também projetar, né, como será a aquisição de dados para a construção, a atualização dos modelos. Então, o processo de aprendizado nunca termina. Até porque a própria introdução de uma inteligência artificial em um determinado contexto, ela altera o contexto, né? Então, é preciso pensar treino, pensar retreino, pensar os modelos de inteligência artificial, aí para usar um termo de engenharia, né? Pensar em ciclo de vida dos modelos. Então, vou fazer um modelo que ele vai durar quanto tempo? Um ano, dois anos? E aí eu preciso ter também uma cadeia que vai alimentar de informações para a geração do novo modelo. E aí, a partir dessa visão que a gente consegue conceber, né, modelos que se adaptem a comunidades diferentes. Você teria um modelo inicialmente ainda impreciso para um dado caso, que ele teria sido validado em laboratório, ele vai para validação em campo e durante um tempo vai se coletando informações e atualizando esse modelo. Então, toda vez que a gente pensar em inteligência artificial, a gente tem que pensar nisso, né? que os modelos de inteligência precisam de treino e é preciso que se pense o ciclo de vida de cada modelo. Então, isso parece com qualquer indústria, como a indústria de software, como a indústria de automóveis, né? Então, você lança um modelo e esse modelo tem uma validade e aí vai lançar atualizações do modelo e pode haver situações em que vai ser completamente substituído o modelo, né? Isso pode acontecer também, porque as propriedades, elas vão se modificando com o tempo. Então, por exemplo, se a gente for pensar no controle de dengue, chikungunya e zika, controle de arboviroses, a gente está fazendo a predição, né? Mas o Estado, né? No caso, as prefeituras, a partir dos seus centros de vigilância ambiental, eles têm políticas públicas de controle do vetor, ou seja, controle do mosquito, que é quem espalha a doença. Também pode haver situações em que você tenha toda uma transformação do saneamento básico, que também influencia, né? E isso vai fazer com que a realidade mude e aí os dados vão mudar, né? Por isso que tem que haver a estratégia do retreino. Essa estratégia pode ser treinar a partir da máquina anterior, né, e atualizando só com as novas informações, ou, como a gente costuma fazer mais, ir acumulando e treinar de novo com tudo. Aí esse processo de novos treinamentos exige um alto poder de computação, né, para a geração dos novos modelos. E aí sempre que se faz um retreino, né, se você está pensando em novas versões, se o desempenho com uma certa versão, com a versão atualizada, se ele cai, aí é momento de investigar novamente os modelos. E aí, aí nesse momento pode haver o abandono de um modelo de IA em função de um outro, a partir dos novos dados, porque a amostra mudou, as propriedades mudaram, né? Então, eu falei de infraestrutura que pode mudar, para o caso, pegando esse exemplo aí das arboviroses, né? Estamos vivendo também as mudanças climáticas, elas alteram, né? Mudanças como, por exemplo, a cidade vizinha colocou lá uma fazenda de energia solar, muda. Muda a temperatura do local. Tem agora uma usina de energia eólica, sei lá, em Paulista. Vai mudar também, né, as variáveis ambientais, porque altera a velocidade dos ventos, altera a temperatura, aí vai alterar o comportamento do mosquito. Da mesma forma para outros exemplos. E é bom que seja assim, porque se você não utiliza a informação de inteligência artificial para ajustar a política pública e poder mudar a realidade no menor tempo possível, né? Então, para que fazer a predição, né? Professor Fabiano, gostaria de complementar nesse sentido? O que o Hélio coloca é o que a gente vê, assim, muitos defensores do sistema público de saúde, de pensar as políticas públicas a partir de realidades que são dinâmicas, né? O que o professor Wellington traz, assim, os modelos precisam ser retrenados, eles têm ciclo, porque eles são contextualizados. Em várias medidas, eles são contextualizados, né? E nós estamos passando por processos de transformação muito acelerada do ponto de vista climático, do ponto de vista tecnológico, né? A gente tem também que considerar da questão socioeconômica, o Hélio falou da precarização lá atrás, não só no campo da saúde, na substituição do trabalho, que ocorrerá, eu sinceramente não sei a velocidade, mas já veio acontecendo há algum tempo, isso não é novo. Mas várias, eu acho que tem um encontro de alguns problemas geracionais que nós vamos ter de uma população que conseguiu, graças a melhorias que nós tivemos macroeconômicas, né, nos últimos 30, 40 anos, os últimos 30 anos, vamos dizer assim, e que permitiu que, e com o Sistema Único de Saúde funcionando, como o Sistema Único de Assistência Social também funcionando, né, de maior longevidade, nós estamos envelhecendo muito rapidamente, o país está em assim, um processo de aceleração, comparado a outros países, o envelhecimento do povo brasileiro tem sido rápido, quer dizer, a pirâmide mudou, né, está mudando rapidamente. E você tem agora, que eu queria trazer, a questão da precarização dos trabalhos, né, a uberização da vida, e que isso vai levar também a muitos problemas de saúde em pessoas muito jovens. Né. Outra coisa também, e aí eu vou lembrar, os modos de produção que ainda resistem, né, a uma agricultura dependente de agrotóxicos, né? A gente tem monoculturas dependentes de veneno. A gente já vai assistindo também uma alteração dos dados, a gente acompanha isso no Mato Grosso, né? Nas áreas que se usa muito veneno, você tem mais câncer. Né? Obviamente que a gente está investigando isso, existe um núcleo na UFMT chamado NEASH, muito importante para o Brasil, a humanidade, que vem fazendo essas investigações, fazendo um sistema de vigilância do câncer. Então, aí a gente tem doenças que a gente não superou, né, a tripla carga de epidemiológica, né, doenças crônicas, não transmissíveis, transmissíveis e causas externas, acontecendo ainda concomitantemente, mas envelhecimento da população, mais doenças crônicas chegando mais cedo em razão do processo de precarização do trabalho. Porque, veja só, o que traz saúde? O que traz saúde é repouso, é cultura, é bom trabalho, é boa casa, fora do sistema de saúde. Né? Eu fiz uma pesquisa em 2019 e a gente investigou 5 atenções primárias de 5 países na Europa e aqui. Ótimo, funciona lindamente, mas eu acho que nem tem que copiar, porque o que está funcionando lá, por que a atenção primária funciona bem lá? Porque a carga sobre ela é menor, porque a estrutura social é muito mais adequada às questões humanas. Então, a gente vai ter que ter muita habilidade nos próximos anos de desenvolver modelos contextualizados, com base comunitária e, ao mesmo tempo, que tem um pensamento global, né? As questões climáticas até afetam todo o globo, né? todo o planeta. A transição demográfica também, enfim. Outra questão também é que a gente tem que ver, são as migrações internas, né? Em razão dos problemas climáticos. Então, os deslocamentos que hoje a gente já não tem nem mais certeza em que não é forçado e o que é forçado, porque muitas vezes você acha que não está fazendo deslocamento forçado, mas você está em razão das condições socioeconômicas e ambientais. Então, são vários problemas que eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, e graças a ela e a Deus, a inteligência artificial, essas tecnologias chegaram num ponto muito bom, que a gente pode analisar os problemas super complexos que a gente, humanamente, mesmo em coletivos muito inteligentes, não daria conta. Por isso, eu vejo com bons olhos essas tecnologias que, a gente já diz, não são novas, mas a gente sabe que do ano passado para cá, com a inteligência artificial generativa e os chats, ela realmente chamou muito a atenção do povo. Né? Professor Wellington, nesse contexto que o professor Fabiano estava falando de uberização do trabalho, precarização do trabalho que nós vivemos atualmente em várias áreas, com a inteligência artificial na saúde, também devemos ter a precarização profissional de vários profissionais de diversas áreas? Sim, isso é possível. Isso é possível, porque existe uma pressão para, por exemplo, reduzir, né, os custos com atendimentos a partir de chatbots. Os chatbots são importantes, claro. Nós sabemos fazê-las, nós temos construído projetos em que estamos construindo esses chatbots, mas existe uma pressão para que você possa retirar, né, os custos de atendimento humano, e aí não é só atendimento como aquele que você entra numa loja virtual e aí vem um robô conversar com você, né? Não é só isso. né? Mas é pensar triagem, né? Então, você passaria a ter chatbot substituindo a triagem, né? E aí ele já vai assumindo um papel que deveria ser do clínico geral, do enfermeiro, né? Só que nós sabemos da imprecisão da linguagem. A linguagem humana, ela é imprecisa. E uma das tarefas que se deve fazer no atendimento à saúde é que o profissional de saúde precisa investigar se os sinais são sintomas. Então, como se faz isso? Como confiar isso? A partir de uma simples conversa, né, que está mediada por um modelo matemático de linguagem. Né? Então, é preciso estar atento a isso. Existe essa pressão da precarização. Uma outra uma pressão também para a precarização do trabalho tem relação com o próprio esforço para a diminuição dos custos. Por exemplo, uma das pesquisas nossas está relacionada à predição da infecção generalizada, a sepse. Porque a nossa intenção reduzir o risco de morte do paciente. Mas, eventualmente, esses modelos podem servir para que uma instituição privada ou até uma instituição pública tome a decisão de diminuir os cuidados sobre um ou mais pacientes, porque a chance de sobrevivência deles seria pequena. E, além disso, né, nós temos também diversas outras pressões que podem vir a acontecer, que já, na verdade, já estão acontecendo, né? Mas, assim, eu reitero que defendo o uso da inteligência artificial, como também o uso de qualquer outra tecnologia, em função de responder às necessidades do povo, né? Então, podemos colocar essas tecnologias, chatbots, os sistemas de apoio à decisão, né, para auxiliar no diagnóstico, sinais, imagens, dados, podemos colocar tudo isso a serviço da melhoria da qualidade do serviço de saúde, né? Tanto do SUS quanto também do sistema complementar, podemos e devemos fazer isso, né? Mas a inteligência artificial será cada vez mais utilizada também, e arrisco até dizer, talvez principalmente, do lado contrário, né? Então, muito em breve, ou daqui a alguns poucos meses, quando alguém que usa o sistema complementar de saúde for precisar da autorização de um exame, né, um sistema automático vai analisar quais são os potenciais gastos que aquele paciente pode gerar para o sistema privado e negar. E aí a base dessa tomada de decisão, ela pode ficar também cada vez mais escondida, né? Então, cada vez mais os tomadores de decisão humanos irão empurrar essas decisões para esses sistemas inteligentes, que acabarão perpetuando ou até aprofundando desigualdades. Isso não é só na saúde, isso tem sido utilizado no direito, né? Então, também, né? E aí, também apontando a desigualdade, principalmente para as pessoas pobres, né, e periféricas. E então, precisamos estar vigilantes. E uma forma de estar vigilante não é lutando contra a tecnologia, mas é lutando pelas pessoas, para que a tecnologia seja colocada a serviço. Nós estamos trabalhando do lado do desenvolvimento, mas é das tecnologias mais inclusivas. Mas é preciso também que a sociedade se organize cada vez mais e melhor para lutar por direitos e demandar também justiça e equidade, né, no atendimento à saúde também por inteligência artificial. Professor Fabiano, o que ainda precisa ser desenvolvido em relação às questões éticas ou até institucionalizado, seja por leis, decretos, em relação ao uso da inteligência artificial na saúde? Bom, tem um projeto de regulamentação correndo no Congresso. Primeira coisa, nós temos que nos atentar como povo e atrás e saber, né, o que está acontecendo. Nós, dentro da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial, a gente vem trazendo, promovendo debates que são publicados na internet. O site é ela-ia.org, justamente para pensar profundamente essas questões éticas a respeito dessas tecnologias. Eu acho que a gente precisa conversar muito publicamente, fazer o que vocês estão fazendo aqui, informar a população. Nós precisamos ir para as rádios, falar com numa linguagem acessível, né? sem academicismos, que são desnecessários. Então, falar para o povo e trabalhar com o povo sobre essas questões que estão envolvendo. O Elton falou da saúde, do direito, por exemplo, as concessões de benefício do sistema de seguridade social, público e privado, de seguro social público e privado. Então, tudo isso vai nos impactar profundamente, já está impactando a nossa vida. O que a gente tem que fazer é trabalhar para melhorar esses sistemas, que eles funcionem para o povo. Então, às vezes eu fico pensando, você é contra substituir motorista de carro por máquina? Eu sou a favor do transporte coletivo, certo? Muito bom. Que 90% da nossa vida seja feita em transporte coletivo e 10% individualizado, que pode ser para o robô e o coletivo também, que seja bem treinado, que seja seguro. Talvez a gente vá reduzir muito os acidentes de trânsito, evitar que pessoas embriagadas dirijam, né? Evitar suicídios, assassinatos. Então, a tecnologia não pode ser muito bem-vinda? Pode. Mas aí a gente tem que nos reprogramarmos para viver uma vida coletiva. Acho que aí que é a chave da questão. É uma vida de mais solidariedade e cooperação ou mais individualismo e competição? A gente está no campo do individualismo e da competição, lamentavelmente. Mas sem não muita resistência, né? Vamos pensar isso de forma coletiva. Então, a ética é isso. Quer dizer, é transparência, né? É debate público, é debate respeitoso, e eu acho que a gente precisa debater inteligência artificial com o povo brasileiro, que ele vai entender. Porque ele usa celular, né? Ele já usa essas tecnologias, e aí eles são capazes de nos compreender perfeitamente. Professor Wellington, pensando nesse contexto agora com mais desenvolvimentos de inteligências artificiais sendo desenvolvidos e lançados a cada dia, o que mais a gente pode esperar ainda assim para esse ano, para os próximos meses, de novas tecnologias de inteligência artificial e robótica na saúde? Certo. Aí eu preciso responder com cuidado para não dar spoiler de coisas que a gente quer lançar. Mas assim, no nível, falando sério, no nível geral, eu acho que nós devemos esperar, né, para os próximos meses, um uso mais intenso de chatbots no atendimento. Então, vai haver um crescimento das teleconsultas e também deve haver uma pressão maior para que as unidades de saúde, tanto do SUS quanto da saúde complementar, mas principalmente da saúde complementar, o setor privado especialmente, se tenha aí uma valorização do prontuário eletrônico do paciente, que é uma coisa importante que vai ajudar a reduzir aquele esforço de você vai ao médico, aí ele passa trocentos exames para você, aí não toma uma decisão, aí você vai para outra, então passa os mesmos trocentos exames, né? Isso gera custo para o sistema, isso gera também, pode vir a induzir doenças também, né, esses exames, muitas vezes são invasivos, enfim. Então, isso pode acontecer, né, nos próximos meses. Também é possível que nós tenhamos, da parte dos profissionais de saúde, um uso mais intenso de chatbots para apoiar a tomada de decisão clínica ou até mesmo para dar uma boa resposta para o paciente, né? Porque o que acontece? Na saúde, é muito comum, Fabiano, me corrija, né, como profissional de saúde, se se eu estiver falando alguma besteira, né? Mas é muito comum o uso de manuais. E aí esses manuais eram muito... Porque o pensamento do profissional de saúde é um pensamento baseado em casos. Então, quanto mais experiência você tem, mais conhecimento de casos, melhor você é no diagnóstico e também na terapêutica, né? E aí, esse papel dos manuais, esse papel dos casos, ele vai ser cada vez mais assumido por chatbots que vão rapidamente consultar, né, não só os manuais, mas também os artigos com estudos de caso, e vão passar rapidamente, né, possibilidades de tomada de decisão, né? E também será cada vez mais comum haver assistentes de apoio diagnóstico, de forma que quando for pedido um exame, virão laudos automáticos para que o profissional médico tome a decisão. E também outra coisa que vai ficar cada vez mais comum vão ser as cirurgias apoiadas por inteligência artificial, onde você vai ter assistentes que eles vão definir qual é a melhor abordagem, onde fazer incisões, enfim, né? E nas economias de mais desenvolvimento, né, econômico, até mesmo vão guiar robôs, né? E assim, isso não é nada do outro mundo, são coisas para os próximos meses que você perguntou, né? Então, é o que a gente espera. Logo em breve. E a gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um fazer uma fala final. Eu começo com o professor de saúde do Instituto, o professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, cofundador da Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial de Saúde Brasileiro 4.0 e do Laboratório de Computação Biomédica da UFPE, Fabiano Tonaco Borges. William, eu quero agradecer. Eu quero aqui também registrar aqui a minha admiração pelo trabalho do professor Wellington, dos professores que coordenam o INCT TechSIS 4.0, professor Luiz Alberto, professor José Lamartine, professora Mônica Feltz. Agradecer também todo o empenho deles para que a gente faça uma grande saúde pública neste país, né? E dizer que Pernambuco, o Nordeste, está semeando muita coisa boa, que nós vamos ter colheita muito em breve, né, de semeando soberania nacional no Complexo Industrial da Saúde. Então, eu acho que é isso, e o país precisa aproveitar essa oportunidade histórica. Quer dizer, o local que está discutindo o Complexo Econômico Industrial da Saúde é a UFPE, é Pernambuco, e daqui muitas soluções que vão impactar positivamente a vida das pessoas vão acontecer muito em breve no desenvolvimento de novos medicamentos, de softwares, dispositivos, e de um retorno também à nossa biodiversidade, né? A recuperação de áreas que antes foram perdidas, né? Perdidas por conta do uso intensivo de veneno, né? na agricultura. Enfim, eu estou bastante animado com essas tecnologias e bastante animado também com o trabalho do Laboratório de Computação Biomédica e do INCT. Professor Fabiano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participado hoje aqui do Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para o chefe do Departamento de Engenharia Biomédica da UFPE e coordenador do Eixo de Computação Biomédica e Bioengenharia do Instituto Nacional de Saúde e Tecnologia Positiva do Complexo Industrial da Saúde Brasileiro 4.0, Wellington Pinheiro. Eu gostaria de agradecer o convite. Acho que essas iniciativas são muito importantes para que a gente possa difundir ciência, tecnologia, colocar esses conceitos, né, nas mãos e na boca do povo também, né? Depois dessa fala belíssima e muito completa de Fabiano, né, eu fiquei um tanto sem ter o que completar, né? Então, eu queria agradecer ao próprio Fabiano, né, sua amizade e sua colaboração, né, conosco, tem nos enriquecido muito. Queria também agradecer, né, a professor Zé Lamartine, que é o coordenador do INCT Texas 4.0, e professora, coordenador-geral, professora Mônica Feltz, professor Luiz Alberto, que são co-coordenadores, né? E gostaria também de aproveitar para agradecer aos meus colegas docentes que integram o grupo de computação biomédica e também o departamento de engenharia biomédica, e também agradecer aos meus estudantes, né? Quem me conhece sabe, né, que sem os nossos estudantes, né, eles tocam o dia a dia e eles têm atuado na fronteira do conhecimento e tem me dado muito grandes motivos de orgulho, porque antes da gente conseguir fazer, sabe, Will, descobertas importantes na ciência, antes de tudo isso a gente é formador. E aí, às vezes, a conquista científica mais importante é ajudar na formação de mais uma pessoa, né? Então, eu queria deixar esse agradecimento a eles. Professor Wellington, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter participado hoje aqui do Saúde é o Tema. Gostaria de agradecer bastante a participação dos dois. Hoje no programa a gente deu para falar bastante coisa sobre inteligência artificial, e se a gente tivesse mais horas, a gente com certeza falaria bastante coisa ainda hoje, porque é um tema bastante novo e cheio de coisas boas para a saúde, né, que a gente pode dizer assim. Mas eu lembro que o programa está chegando ao fim e a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi minha, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé, de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming e edição de podcast, Ézio Flávio, de jornalismo. Tchau, tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.